Eso está tranquilo, ¿verdad? Negativo, mantenha chegado, 352. Boa noite no meio, desce pra 2019. Estabilizado, LS 3520, Capista Vista. 20, chama a torre, chama 3520 no Encaterra, baixado e travado. Torre Salvador, 3520. 3520, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 13 nós, o ajuste é 1-0-1-9. Livre pouso 1-0, tá 3520. 3520, Solos 36, Tepsive Alfa, Juliette, Portão 4. Alfa, Juliette, até o 4, 35, 26, 20. Salvador, muito bom dia, aqui é o Tango Mike Delta, pedindo transmissão de reboque da posição 13 da remota para posição 62 do pátio principal. Frujado, Tango Mike com o seu Delta, puxa-back reboque, informe a terra. Delta de Glide, diz o Algo 1896. O número completo, a chamada para 118-612. 18-6, vai. Boa noite, boa noite no meio, baixei travou. Baixo travado, uma milha de terra. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 10 nós, boa noite no meio. Pouso na 10, boa noite no meio. Meia zero com 10. Tango Mike Delta, bom dia. No meio, Solo 76, taxi de Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette pro 03, no 8 também. quer que você prossiga? Autorizado, Mike X e Eco. Feedback é bloco, forma perna.